WYH 589, Verdinha. Verdinha! A rádio do meu coração. As principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. A Rádio Notícias Verdes Mares. Política, economia, informações do plantão policial, reportagem, o trânsito na cidade. Você acordando bem informado com a credibilidade do Rádio Notícias Verdes Mares. De segunda a sábado, às 6:30 da manhã. Programa Paulo Oliveira. Oferecimento Loteria Aldeota, o rei do bolão. Te amo, meu amor. Um beijo gostoso pra você. Má. Paulo Oliveira. Paulo Oliveira. Oi. Oi. Alô, alô, Fortaleza, bom dia. Alô, alô, Ceará, bom dia. Alô, alô, Brasil. Meu Brasil varonil, bom dia. Começa agora o nosso programa, começa agora o nosso trabalho. A partir de agora e até 9 horas, juntos estaremos. E até 9 horas, juntos ficaremos.